Pessoal, a ideia desses exercícios de frases musicais que anotamos aqui nesse texto não é para o iniciante decorar e ficar tocando esses exercícios, e sim dicas de como ele vai criar as suas próprias frases musicais. Então, esses exercícios funcionará como uma base para a pessoa ter ideias e criar suas próprias frases musicais. Então, a improvisação musical é uma das melhores ferramentas para quem está iniciando os seus estudos no violão ou em qualquer outro instrumento musical. E fazer a utilização desta ferramenta diariamente vai ajudar bastante quem está iniciando os seus estudos musicais. Então, a pessoa não deverá desprezar este exercício de improvisação, mesmo se a sua linguagem musical seja outra e não a improvisação, mas para o desenvolvimento técnico, instrumental e musical, a improvisação musical ela é muito importante, porque facilita para educar o ouvido melodicamente, harmonicamente e também para quem quer tirar a música de ouvido. Então, se a pessoa praticar todos os dias pelo menos alguns minutos, em um curto espaço de tempo já irá observar os ótimos resultados. Então, por isso a nossa dica aqui no blog. Sempre estamos falando, né, a respeito da improvisação musical, porque consideramos essa técnica uma ótima oportunidade para a pessoa estudar diariamente e não ficar com aquele exercício tedioso, vamos dizer assim, todos os dias a mesma coisa. Chega um ponto que a pessoa acaba ficando enjoada daquilo ali e às vezes pode até desistir. E o nosso intento aqui no blog é que a pessoa não desista nunca e consiga aprender a tocar o seu violão com tranquilidade e realizar aí os seus sonhos, né? De tocar suas músicas, montar o seu repertório. Então, por isso que estamos aqui sempre postando material didático para ajudar quem deseja aprender o violão aí no conforto da sua casa, mesmo sem precisar ficar saindo, né? Para ir à escola, pode estudar em casa mesmo pela internet, tranquilamente. Isso não quer dizer que ir a uma escola não é interessante. É interessante sim, se a pessoa tem a possibilidade de ir a uma escola física, tranquilamente, isso é muito importante. Mas caso a pessoa queira estudar na sua própria casa, através da internet, então temos aí o blog para esse fim, né? Então a gente vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro com muito mais exercícios e estudos para vocês.